and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism, a social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual, of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né? Que é rei plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Aqui é a Emma, e o recado é, quem semeia miséria, colhe fúria. Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos, e esse é o Fagulha Podcast. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Saudações anarquistas, galera. Aqui é o Rei Plebe. Bom, no nosso último episódio, a Dance entrevistou aí o Brian Lee e com a ajuda aí do Z, pessoal lá da Crime Tank, da Facção Factícia, da Casa Invisível, sobre algumas questões relativas ao que é a Crime Tank, principalmente as discussões que estavam sendo feitas sobre a resistência ao Trump e ao Bolsonaro. E aí o pessoal cedeu pra gente o áudio de um dos rolês que eles estavam fazendo, né? Então rolaram várias palestras, debates, discussões, né? Aí pelo Brasil, com o Brian, com a mediação do Zé, e eles cederam o áudio pra gente, para que a gente pudesse tentar construir um episódio, uma discussão. Só pra lembrar que a nossa promoção continua aí por mais uma semana, então a gente tá sorteando o livro da Democracia e Liberdade, do pessoal da Crime Tank, o mesmo livro que eles lançaram nessa gira que eles deram pelo Brasil. Pra você entrar no sorteio aí, você pode retweetar ou retutar no Twitter ou no Mastodon o post que está associado a esse episódio de agora que a gente vai lançar, com a hashtag Fagulha Podcast Crime Tank. Aí vai durar por mais uma semana ainda, a gente consegue achar vocês lá, sortear o livro. Então, bora pro episódio. Boa noite, obrigado por todo mundo que veio mais uma vez, mas muitas pessoas que estavam ontem também no debate de lançamento do livro da Democracia e Liberdade e dessa tour que é para lançar esse livro, mas não só com a ideia de apresentar o livro, né, debatendo os usos da democracia e a ligação da democracia direta e toda a forma de democracia autônoma e usada pelos movimentos sociais, pela esquerda, por anticapitalistas, anarquistas, com as formas de democracia estatal e as formas de governo, mas também para a gente ter esse outro debate que é com a intenção de trocar algumas experiências sobre o que é resistir a um governo populista de direita com claras intenções de abrir o caminho para políticas mais autoritárias e fascistas, né, que é uma tendência mundial do Brasil, a Hungria, Estados Unidos, a Grécia, uma rede de coletivos e de iniciativas com essa ideia de fazer uma análise crítica, produção de conteúdo e compartilhar principalmente formas de luta e resistência ao capitalismo e ao Estado e a toda forma de autoritarismo no mundo. Não só escrever sobre, mas encontrar pessoas em diferentes frentes de batalha e resistência no mundo todo para falar sobre como tem sido isso e das vitórias e derrotas com as quais a gente pode aprender. Além do livro sendo lançado esse ano, 3 anos atrás, 4 anos atrás, saiu esse panfletinho, então, Para Mudar Tudo, que também foi uma forma de ativar essa rede em mais de 15 países, saiu 20 línguas para tratar justamente ideias básicas do anarquismo, acessíveis a todo mundo. E essa ideia, né, experiências, notas, figurinhas sobre a resistência ao governo Bolsonaro, que ele representa nos Estados Unidos, no Brasil, e o do Trump, o que ele representa lá nos Estados Unidos e como nos fortalecer nesse tipo de luta social. Tem algumas notas para compartilhar, e depois a gente gostaria de ouvir de todo mundo também o que tem para dizer, o que tem para compartilhar, para às vezes se perguntar para mim também. Eu vou estar tentando facilitar a tradução, mas não faço isso profissionalmente. My Portuguese is still pretty bad, so can I ask your help? I'll communicate with you. Meu português ainda está um pouco ruim, então com a minha ajuda, vou tentar, quer dizer, com a minha ajuda ele vai tentar falar. Brazil and the United States are facing some of the same global challenges right now. Brasil e Estados Unidos estão encarando alguns dos mesmos desafios que na verdade são globais, né? So it's essential for us to be in dialogue about this. Então é essencial para a gente estar em diálogo com isso. I want to emphasize that I understand there are contextual differences between the United States and Brazil, just like there are contextual differences inside of each country. Para dizer que existem muitas diferenças de contexto, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, assim como também existem diferenças de contexto dentro dos próprios países, né, dentro do próprio Brasil, dentro dos próprios Estados Unidos. And we're all experiencing a global wave of reaction. Todos nós estamos enfrentando uma onda global reacionária que todos nós vamos ter que lidar, né, de alguma forma. So, I'm going to talk in some detail about what anarchists in the United States did, especially in the beginning of Trump's presidency. Então, vou tentar falar abordando algo mais detalhado sobre o que os anarquistas fizeram, principalmente desde o início do governo, da posse do presidente Trump. And hopefully this will be interesting. At the end, we can have a big open discussion. Eu espero que isso seja interessante, que no final a gente consiga ter uma grande conversa, né, aberta. Okay, so the story begins when Obama was the president. A história começa quando Obama ainda era presidente. And in fact, we were seeing pretty much all of the same forms of oppression under Obama that we see under Trump. E basicamente a gente via as mesmas formas de opressão que já existiam no governo Trump, no governo Obama, agora ainda no governo Trump. Yeah. Millions of people were in prison, millions of people were deported. Milhões de pessoas estavam na prisão, milhões de pessoas sendo deportadas. Environmental destruction, attacks on indigenous rights. Destruição ambiental, ataque aos direitos indígenas. And everyone struggling economically. E todo mundo lutando economicamente. When Trump and Clinton were running against each other, we were actually afraid that Clinton would win. Quando Trump e a Hillary Clinton estavam, né, disputando a presidência, na verdade, os anarquistas estavam até com medo da Hillary ganhar. Because we had a theory that today the state is like a hot potato. Porque a gente tem a teoria de que o Estado é como uma batata quente. That whoever holds control of the state will lose legitimacy in the public eye. Qualquer um que, né, tem o Estado na mão, uma hora vai acabar se queimando, perdendo legitimidade perante a opinião pública. Because the state is no longer able to solve the problems that capitalism creates for people. Porque o Estado não é mais capaz de resolver os problemas que o capitalismo tem criado para as pessoas. And so whoever can present themselves as like a rebel opposing the status quo will gain popularity. Então, qualquer um que se apresenta como rebelde contra o sistema, contra o status quo, acaba conseguindo ganhar uma popularidade. And if Clinton had been elected, the far right would have had four more years to be able to present themselves as rebels. Então, se a Hillary Clinton tivesse ganhado, a extrema-direita ia acabar tendo mais 4 anos para se preparar e se apresentar como novos rebeldes. Really, with Trump's election, I think that we were punished, we anarchists were punished for not succeeding in organizing a successful defense against neoliberalism. Yeah, Trump's election is like a consequence. Com a eleição do Trump, anarquistas, né, os movimentos sociais anarquistas estavam recebendo uma certa forma uma punição por não apresentar ferramentas ou uma saída efetiva para o neoliberalismo. But our hope when Trump was elected was that the far right had come to power in the United States too early when they weren't popular enough to hold on to it. What we hoped? O que a gente esperava? Yeah, was that when Trump was elected? quando Trump foi eleito. That the far right had come to power too early to be able to hold on to it. É que a extrema direita tinha acabado, acabou que a extrema direita chegou muito cedo ao poder para estar preparada para ter ele nas mãos. This was our optimism in this like dark moment. Esse foi o nosso otimismo nesse momento sombrio. We had debates about what Trump represented. A gente teve alguns debates sobre o que o Trump representava. Definitely Trump's victory, like Bolsonaro's victory, represent the polarization of society. A vitória tanto do Trump quanto do Bolsonaro são frutos de uma polarização que a gente vê na sociedade. When people tried to show that Trump is bad because he's a misogynist or something, this is a total misunderstanding of our political moment. Quando alguém tenta mostrar que o Trump é ruim porque ele é um misógino ou alguma coisa, né, alguma coisa desse tipo, isso mostra uma total falta de compreensão do momento que a gente está passando. The people are voting for Trump because he's a misogynist. As pessoas estão votando no Trump justamente porque ele é misógino. Because he's a racist. Porque ele, pelo motivo também pelo qual ele é racista. Because he's a liar, he's corrupt, and all these things. They like that about him. Porque ele é um mentiroso e tudo mais, e todos esses insultos, e as pessoas gostam deles justamente por isso. So this like liberal idea, left idea to educate people about how bad he is a total mistake. It just makes him stronger. E essa ideia progressista de que a gente vai educar as pessoas dizendo o quão terrível ele é, isso é um erro no qual a gente acaba só deixando ele mais forte. As anarchists, we think the only thing that we could do effectively is to show the ways that he is weak, not the ways that he is bad. E quando anarquistas, o que a gente acha mais efetivo é mostrar onde ele é mais fraco, né? Não no que ele é horrível. Trump was elected promising the white working class that factories would come back to the United States. Ele, Trump se elegeu prometendo a classe trabalhadora branca de que as fábricas iam voltar para os Estados Unidos. And this seemed like a return to the fascism of the early 20th century. Isso soou muito semelhante ao discurso fascista do início do século 20. Like the wealthy capitalists would create some kind of bargain with the white working class to make their lives better. Na qual a elite, né, a elite econômica ia tentar criar algum tipo de barganha com a classe média, com a classe trabalhadora branca, para conseguir algum tipo de avanço. But in fact, in the 21st century, in a neoliberal globalized economy, mas de fato no século 21, em uma economia neoliberal, it's not possible to bring factories back to people, and give jobs to people in the U.S. It will only be robots working. Mas na economia neoliberal não seria possível trazer de volta. É tão fácil trazer de volta dos Estados Unidos as fábricas que estão, né, agora no terceiro mundo. As fábricas estão cada vez mais automatizadas, seriam robôs trabalhando no lugar das pessoas. And I think actually everybody understood this. Everyone understood that Trump was lying, including his support. Nessa parte eu acho que todo mundo entendeu isso, todo mundo compreendeu que o Trump estava mentindo, até os seus apoiadores. That what actually what Trump was offering is something different. Que na verdade o que o Trump estava oferecendo era algo diferente. Not to change the distribution of resources for the benefit of the white working class. Não era mudar a distribuição de recursos de uma forma que beneficiasse a classe trabalhadora branca. But instead to change the distribution of violence. Mas sim abrir caminho para uma distribuição da violência. In a context like a post-industrial complex, where more and more people are part of the surplus population that is unnecessary to happen. Então, nesse contexto global, assim, in a post-industrial capitalist context. Nesse contexto global de capitalismo pós-industrial, a população que essa sobra, essa massa trabalhadora que sobra, né, no mercado de trabalho. That's the surplus population. This is an economic system. Surplus population, em português, você não quer? Reserva de trabalho, excedente de trabalhador. Trabalhadores. That the only way that the system is maintained now is by increasing violence. A única forma, nesse contexto, a única forma de manter o sistema é através da violência. And Trump was actually offering to change the way this violence is distributed. E o Trump está tentando mostrar às pessoas, oferecer às pessoas uma mudança na forma como a violência é distribuída. He's saying, okay, white workers, you won't get a job in a factory. You'll continue to be poor, but we'll turn the police mostly against the immigrants, against the black people, against the queer people. É, o que estava no final dizendo para a classe trabalhadora branca era que, beleza, vocês vão continuar sendo trabalhadores, vão continuar sendo pobres, vão continuar não tendo nada, mas a violência vai garantir que a violência seja direcionada para a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora negra, imigrantes, população LGBT aqui. And so, although we think that Trump still represents neoliberalism, a gente ainda acha que o Trump representa o neoliberalismo. He represents a new nationalist strategy for managing neoliberalism. You don't think that? We think he represents a new nationalist strategy for managing neoliberalism. He doesn't represent like a national socialist strategy. O que eles acham que o Trump representa nesse momento é Trump doesn't represent a national socialist strategy for white people. He represents a nationalist strategy for the management. Então, o Trump também está oferecendo uma... Caralho! Uma estratégia de administração do neoliberalismo. Uma estratégia nacionalista. Ok. Isso. Study the terms. Okay. And so we actually thought this was a change from what was happening before, that it's not just a continuation of neoliberalism, but neoliberalism getting even worse. É, isso não era uma mudança no neoliberalismo, porque na perspectiva deles, era simplesmente o neoliberalismo se tornando cada vez pior. And that it was necessary to respond to this. Isso, e era necessário que a gente respondesse a isso. Not because we think that one kind of neoliberalism is good and one kind is bad. Mas não porque a gente pensa que um certo tipo de neoliberalismo seja bom e outro seja ruim. But because responding to the particular details of our situation is how we work to overthrow capitalism as a whole. Mas sim porque a gente acha que respondendo a particularidades, né, de cada região sobre neoliberalismo é uma forma de lutar contra o capitalismo como um todo. The election of Trump was a surprise to everyone. A eleição do Trump foi uma surpresa para todo mundo. It put us in a bad situation. Nos colocou numa terrível situação. Because anarchists were not very organized at the end of the Obama era. Porque anarquistas não estavam devidamente, né, organizados no fim da era do Obama. We didn't have strong networks. Tínhamos redes fortes. And now the far right controlled the entire government. E agora a extrema-direita controla o governo quase todo. And at the same time, they could say that they were rebels against the status quo. They had all the power, and they had the position of looking like rebels. E ao mesmo tempo, eles continuam se apresentando como rebeldes, né? Enquanto eles tomam e dominam o aparelho estatal, continuam se apresentando como rebeldes anti-sistema. And nobody else was prepared for this. Nobody else had a plan to do anything. Ninguém estava preparado para isso, ninguém tinha um plano para fazer nada. And so we were alone facing the entirety of the state and the far right. The whole state. Então a gente se viu sozinho observando o estado como um todo e a extrema direita, a nova extrema direita. Which was a good situation, actually. Que era uma situação muito boa, na verdade. Yeah, I'll explain why. Vou explicar por quê. Usually, when we are fighting against the state and the left or the liberals are also trying to argue against the authorities. Então, quando a gente está lutando com o Estado, também os progressistas e a esquerda também estão tentando combater as autoridades. They are able to confuse most people. Eles são capazes de confundir a maior parte das pessoas. And make people think that they can change the world just by holding a sign or by voting. Eles fazem as pessoas acreditar que é possível mudar o mundo só de segurar um cartaz ou através do voto. Which is actually just bullshit. Na verdade, é só uma merda. So it was a merda? Is it? Merda. Like in Portuguese. And so this was a good situation in which finally everyone was confused except us. We were like, all right, attack. E isso, na verdade, foi uma situação boa em que todo mundo estava confuso, exceto anarquistas que falaram, ok, isso é hora de atacar. Progressive leftists were confused by Trump's election for two reasons. A esquerda progressista ficou muito confusa com a eleição do Trump por dois motivos. First, they had this progress narrative. Primeiro, eles tinham essa narrativa do progresso. Yeah, in which things are just getting better all the time. Essa ideia de que o mundo está ficando cada vez melhor sempre, né? And if you can just obey the law and like things on Facebook, like eventually there'll be no more patriarchy. Yeah, se a gente né, respeitar as leis, postar as coisas certas no Facebook, eventualmente talvez vai acabar o patriarcado. And the election of Trump showed that we haven't really made any progress since slavery, since segregation. E a eleição do Trump só mostrou que talvez a gente não tenha feito nenhum grande progresso desde a escravidão. What? Segregation. Da segregação racial, né? Até você. Which is shocking for them. Que foi um choque para eles, a esquerda. Yeah, exactly. Para a esquerda. And it was also confusing for them because after Obama was president for 8 years. E também foi confuso para essa esquerda porque depois que o Obama esteve no governo por 8 anos. They were in the habit of identifying with the state. Eles estavam habituados a se identificar com o Estado. Thinking of the state as representing the best parts of humanity. Sentindo que o Estado até podia representar, né, as melhores partes, né, das questões ainda da humanidade. When Obama was president. Quando Obama era presidente. Yeah. You could look at Obama and you could say he's like my cool uncle. Yeah. Dava para olhar pro Obama e falar, pô, ele é tipo aquele tio legal. Yeah. When you have this like Nazi clown as your president. Quando você tem esse palhaço nazista como presidente. It becomes very hard to identify with the state. Se torna um pouco mais difícil, né, se identificar com o Estado. Okay, so we knew that there was a moment in which everyone was shocked by this new situation. A gente viu que tinha um momento ali em que todo mundo estava chocado com essa nova situação. But that this moment would not last very long. Mas que esse momento não duraria muito. It's very easy for people to get used to things, right? Seria? It's easy for people to get used to things. É fácil para as pessoas se acostumarem com as coisas. And once you get used to something, the only thing that is unbearable. Nothing's unbearable? Yes. Okay, yeah. Aí quando as pessoas se acostumam com as coisas, elas pensam que a única coisa que é insuportável é que nada é insuportável. So it was a dangerous situation for us to take action. Então para a gente era uma situação muito perigosa, né, agir. The police had been waiting to get revenge on anarchists and even more on black people since the Black Lives Matter riots. A polícia estava ali esperando para poder se vingar, né, e atingir mais pessoas, principalmente depois dos levantes que deram origem ao Black Lives Matter, né, contra a repressão e assassinato de jovens negros, essas notas de tradutor, né, também. But we believe that it would be even more dangerous for us not to take action immediately. Mas a gente achou que poderia ser ainda mais perigoso não agir imediatamente. Because it would give the state more time to intensify repression, to get organized. Isso ia dar mais tempo pro Estado se preparar e intensificar a repressão, né, quem estava se organizando. We had to show immediately that it wouldn't be possible to have business as usual with Trump as president. A gente tinha que agir imediatamente para não deixar que as coisas seguissem como sempre, né, pacíficas como sempre, com o Trump sendo eleito. We believe that it would be more dangerous not to act because the repression. First, it would go to immigrants, black people, but also it would come to us. And if we didn't do something, we would be in a worse situation when it reached us. Então o movimento anarquista achava que a gente tinha que agir imediatamente. Do contrário, a repressão ia poder se focar já de primeiro na imigrantes, na população negra, LGBTQ e tal. E isso ia dar em diante, não é? A situação ia estar ainda pior do que agora que a gente. Yeah, no final a situação ia ficar pior e ia voltar, de fato, para os anarquistas também. So the first action the anarchists called for was on the day that Trump would become president, that we would be there to make a big disruption. A primeira atividade, a primeira ação que eles tomaram foi no dia da posse do Trump, no primeiro dia de governo do Trump, se organizar para causar um grande tumulto. 28,000 police were mobilized in Washington D.C. to control the area. Então, 28,000 policiais foram mobilizados para Washington, né, na capital, para controlar a situação. Né? And the media were reporting that 1 million bikers for Trump would be in Washington D.C. A mídia estava anunciando que pelo menos 1 milhão de galera de motoclube, milhão de motoqueiro doidão ia estar em Washington para dar apoio ao Trump. Yeah, not bicyclists for Trump. Motorcycle. Motoqueiro. And the bikers said that they would build a wall of meat to protect the president. A promessa dos motoqueiros lá, dos motoclubes, era criar um muro de carne né, para proteger o presidente. We were afraid that, that when we went there that, that there would be fascists going around the streets. They were on the internet saying that they would shoot us. A gente tinha medo que chegando lá tivesse a rua tivesse cheia de fascistas, porque na internet estavam postando que eles iam estar lá atirando no quem protestasse. And in fact there were a lot of arguments among anarchists about whether it was a good idea to go there or not. Many anarchists did not go there. Então teve uma grande discussão entre anarquistas se seria uma boa ideia ir lá ou não, e de fato muitos anarquistas não foram por esse risco. On the day of Trump's inauguration, no dia da posse do Trump, a boa coisa é que chegou lá, viram que os fascistas não estavam realmente organizados, não tinha muitos deles na rua. Maybe this is just because there were so many police there that the fascists were in uniform. Talvez porque como a polícia estava lá em peso, os fascistas estavam lá uniformizados. People made blockades around the parade route to make it hard for Trump supporters to go in. As pessoas fizeram, né, barricadas para bloquear a rota para a parada, né, que ia ter o desfile, para ficar mais difícil para os apoiadores do Trump chegarem lá. And in fact, the police did not really attack these blockades. De fato, a polícia não atacou, não destruiu esses bloqueios. Because they were mostly worried about the black bloc that had also been called to take place this day. Eles estavam, na verdade, com mais medo do black bloc que tinha sido chamado para falar no dia. There were about 500 people who came to the black bloc. E havia cerca de 500 pessoas, né, reunidas lá no black bloc. So 500 anarchists against 28,000. Vamos lá, 500 anarquistas contra 28 mil policiais. So I think they only outnumbered us 56 to 1, right? Então, eles estavam num número maior, mais ou menos, de 26 para 1. Não, não, não, não. 56. Ah, 56 para 1. Which, yeah, this would have been fine. Isso estava de boa. But also the people who were supposed to do communications for the march did not come. Mas aí as pessoas que estavam lá e deviam ser responsáveis pela comunicação na marcha não apareceram. So it was a bunch of lost anarchists surrounded by 28,000. Então era uma porrada de anarquistas, de 500 anarquistas sem comunicação, perdidos no meio de 28 mil policiais. Despite this, because of fighting like hard, people made it 13 blocks around the city. Fighting the car? Yeah, fighting hard. We did fight a car too. A few cars. Say again. Sorry. Just by, let's say, through courage alone. There we go. Is this not the expression? Bravely, we'll say bravely. Bravely, people managed to go 13 blocks before the police stopped. Então, de uma forma muito corajosa, as pessoas conseguiram caminhar 30 quarteirões antes da polícia chegar neles. And the police finally surrounded the march. A polícia no final conseguiu cercar o protesto. There's this beautiful moment where the police have surrounded and trapped the march, but they haven't been able to start arresting people yet. Então teve esse momento que foi bonito, que a polícia cercou todo o movimento, mas não estava conseguindo começar a prender as pessoas ainda. And somebody in the black bloc has an umbrella. E alguém no black bloc tinha um guarda-chuva. They open the umbrella. Abriu o guarda-chuva. And everyone counts down from 10 to 1. As pessoas começaram a contar uma contagem regressiva de 10 a 0 a 1. And they charge the line of like armored riot police. They charge the line with the umbrella in the front. Ah, então eles atacaram, foram para cima da linha policial com um guarda-chuva, com um escudo. the umbrella open. Yeah. O guarda-chuva aberto. And the police are shooting their chemical weapons, and the chemical weapons are just bouncing off the umbrella. A polícia tava lá jogando spray de pimenta, as armas, né, químicas, e ela simplesmente batia no guarda-chuva. So maybe 200 people broke through the police lines like this and escaped. Então cerca de 200 pessoas conseguiram quebrar a linha policial e escapar. The other people, about 250 people, were captured and arrested. E as outras 250 pessoas que não conseguiram escapar foram, no final, capturadas e ficaram presas. And charged with enough crimes to spend, for each of them to spend 80 years in prison. E foram acusadas de crimes o suficiente para colocar cada uma delas por 80 anos na prisão. This was the first day of the Trump presidency, and the idea was to intimidate people out of taking action. E esse foi o primeiro dia do governo Trump, e a ideia era intimidar as pessoas contra tomar qualquer iniciativa. But this is not the end of what happened that day. Mas isso não é o fim, não é tudo que aconteceu aquele dia. The police were so busy after this arranging the arrests of all these people. A polícia ficou tão ocupada naquele dia em organizar a prisão de todas aquelas pessoas. And keeping up with the blockades around the parade. E mantendo os bloqueios em torno da manifestação. And dealing with the smaller black blocs that continued to act. E lidando com os black blocs menores que continuavam agindo. That they shifted from being able to control all of the city to only controlling a few small areas. Eles mudaram, não conseguiam mais, a polícia não conseguia mais controlar toda uma grande área da cidade. Estavam controlando apenas algumas pequenas isoladas partes. And as a result of this, large areas opened up that were actually controlled by the protesters. Então isso abriu uma brecha ali que várias outras partes da cidade permanecessem sob controle dos manifestantes. If you've seen the pictures of the limousine burning, se alguém por acaso viu as fotos daquela limousine pegando fogo, the black bloc smashed the limousine. We went by it the first time. O Black Bloc quebrou aquela limousine quando passaram por ela pela primeira vez. But people set it on fire many hours later when the police had lost control of the town. Mas aí a galera tacou fogo nela muitas horas depois, quando a polícia tinha perdido o controle daquelas regiões da cidade. Has someone here seen the video of Richard Spencer being punched? Alguém viu o vídeo do Richard Spencer, aquele cara da alt-right, tomando um soco na cara? You've seen it 100 times. Viu 100 vezes. This happened after the police had given up control of part of the city. Isso aconteceu depois que a polícia desistiu de manter o controle de algumas partes da cidade. Richard Spencer represents the fascist and Nazi movements in the United States. Richard Spencer representa os fascistas e movimentos neonazis nos Estados Unidos. And he had come to Washington D.C. to publicly accept power, thanks to Trump, on behalf of the fascist movement. Tinha ido para Washington para cumprimentar e celebrar ali o governo Trump, o Trump tomando poder, e celebrar e cumprimentar em nome dos movimentos nacionalistas, And so for him to try to do this and then be punched in the middle of doing it was a very important symbol for everyone in the United States. Então ele tá ali tentando fazer isso e no meio dessa missão dele tomar um soco na cara, ao vivo na TV, foi um grande avanço, uma grande conquista ali pro Because it showed that it would not be possible for fascists in the far right to control the streets under Trump. Porque mostrava que não seria possível para os fascistas e para a nova direita controlar as ruas mesmo durante o governo Trump. I think that hitting fascists is a good thing. Eu acho que dar porrada nos fascistas é uma coisa legal. But it's really important to understand that the meaning of this was not that a fascist was punched, but rather that punching fascists was connected to resistance to the state. Mas o importante não é que as pessoas vejam que é possível, que é legal dar um soco nos fascistas, é que isso esteja conectado a uma resistência maior, contra o Estado em si. And that this changed the public imagination about what it looks like to resist. Mas isso mudou um pouco a imaginação, da opinião pública sobre o que é resistir. But still, we're only talking about a few thousand people taking action in this situation. Mas ainda assim, a gente está falando sobre algumas poucas milhares de pessoas partindo para ação, nesse momento. The next day, hundreds of thousands of people filled the streets for the women's marches. The next day? Né? Yeah, the next day. Então, no dia seguinte, milhares de pessoas tomaram as ruas pela marcha do Dia da Mulher. And it was inspiring to see so many people, but the people didn't arrive with a plan for how to destabilize the Trump regime. Foi muito legal ver muita gente na rua, mas não estava sendo apresentado nenhuma opção de como desestabilizar o governo Trump nesse novo regime. So the question for us is always how to connect the small number of people who want to take militant direct action with the large number of people who want to do something. Então pra gente a questão fundamental assim é como conectar geralmente são pequenos grupos de pessoas dispostas a ter ações mais contundentes, mais, vamos dizer, violentas, o termo militares no sentido de confrontação, como conectar esses grupos, que geralmente são pequenos, com os grupos maiores de pessoas que querem fazer alguma coisa. But the important thing was that this day, the first day of Trump's presidency, shaped the public imagination, gave people the feeling that it would be possible to resist. Mas a grande coisa aí que essas ações mexeram com a imaginação das pessoas e mostraram que era possível resistir. So a few days later, Trump announced the Muslim ban, that people from seven mostly Muslim countries would be prohibited from coming to the United States, even if they had papers. Então, alguns dias depois, o Trump apresentou o Muslim ban, que é uma forma de banir pessoas de sete países cuja maioria são majoritariamente muçulmanos. Essas pessoas não poderiam vir, pessoas desses países não poderiam entrar nos Estados Unidos mesmo tendo os papéis legais. In the small town that I live in, again, we knew that we had to do something immediately. Na cidadezinha pequena que ele mora, eles sabiam que era preciso fazer alguma coisa imediatamente. We heard that there were protests at some other airports. A gente ouviu que tinha alguns protestos acontecendo em aeroportos. So we went to the airports in our town. Aí fomos no aeroporto da nossa cidade. We brought a sign, you know. Levamos um cartaz. But we also brought a big banner in case there were 10 of us there instead of 2 of us. Mas aí a gente levou uma bandeira muito comprida assim, em caso de ter só 2 da gente em vez de ter 10. Não, contrário. Caso tivesse 10, não só os dois que estavam pensando aí. When we got there, actually there were 4,000 people there. Quando chegaram lá, na verdade tinha quase 4,000 pessoas. Who were all surprised to see each other. Também estavam surpresos de ver todo mundo lá. But nobody else had a band. Mas ninguém mais tinha um banner. And most people had never been to a demonstration. E a maior parte nem tinha estado numa manifestação antes. So 4,000 people were next to the airport, but not in front of it, with like 10 police just forming a little line. Was it 4,000? Yeah. Então, os 4,000 pessoas estavam ali do lado de fora, perto do aeroporto, mas não ainda bloqueando ele, e na frente dele só uma linha de uns 10 policiais fazendo um pequeno cordão. All we had to do was put out the banner and start marching, and all of us went in front of the airport and shut the airport. Então, tudo que a gente fez foi colocar esse banner na frente e ir caminhando rumo ao aeroporto e bloquear o aeroporto e fechar. And this was happening all around the United States. Isso foi acontecendo ao longo de todos os Estados Unidos. So many airports were shut down that day. E muitos aeroportos acabaram fechados naquele dia. This is important because it threatened the functioning of the economy also. Isso é importante porque também ameaça o funcionamento da economia. It showed that it would not be possible to have business as usual with Trump as the president. Isso mostrava que não era possível a continuidade dos negócios, né, das coisas, da normalidade nesse novo regime de Trump. Which had the effect of dividing the ruling class. Isso teve um efeito de mais uma vez um efeito de dividir a classe dominante. It was only after this that we saw judges say that Trump's Muslim ban was unconstitutional, was not legal. Então foi depois disso que eles viram pela primeira vez juízes alegando que o banimento, né, a imigrantes muçulmanos, né, em situação legal, era inconstitucional. And after this, the newspapers started to talk about Trump like he was not like a successful president. E a partir disso, nesse momento, vários jornais começaram a falar do Trump como não sendo um presidente assim, de sucesso. And employees inside of the White House started to leak information. E empregados, né, funcionários dentro da Casa Branca começaram a vazar informações. This is very important because it created instability inside of the Trump administration. Isso é muito importante para poder criar estabilidade dentro do governo Trump. In my experience in social movements, they usually peak really early, before you expected. Social movements usually reach a peak much earlier than this, before you even know you're in a movement. Tá. Na experiência pessoal dele com movimentos sociais, ele atinge um pico muito antes do que a gente está esperando, muito antes às vezes de até perceber que estamos em um movimento social. And I think this was the peak for us, actually, the first week that Trump was president. Então, o pico, na verdade, foi para eles na primeira semana do governo Trump. Of course, we didn't know it was the peak. We didn't even know we were in a movement yet. We were still waiting to get killed. Então, eles não sabiam que estavam no pico, não conseguiam reconhecer nem que aquilo era um movimento, né, nacional ali. Só estavam esperando que alguém acabasse sendo morto. In retrospect, like looking back, if there was a time when we could have done more, that was the time right then. Olhando agora, né, olhando para trás, se existe algum momento que dava para ter feito mais, era naquele momento ali. If you still have the energy, I'll tell you everything happened next. Next? Se vocês tiverem ânimo ainda, pode tentar explicar e contar um pouco de tudo que aconteceu depois daquilo. Yeah, maybe this is too many details, but if you want, we'll try. Talvez seja muito detalhe aí, mas se todo mundo tiver afim, vamos tentar. Now I will introduce another bad fascist person. Agora vou tentar apresentar um novo vilão fascista. This person, Milo Yiannopoulos. O nome dele é Milo Yiannopoulos. Yeah. Trump succeeded at a moment when the far right was trying to come up with a new idea of who could constitute the far right support base. O Trump chegou ao poder num momento em que a extrema direita estava tentando apresentar quem que poderia representar, representar as ideias da extrema direita. They wanted to figure out ways to use identity politics to divide the groups that had been against the right. Eles estavam tentando entender ali, achar formas de usar políticas identitárias para dividir as pessoas que tinham sido oposição e até então tinham sido oposição ao Trump. So Milo is a person who is a gay man. Milo é um cara, é um homem gay. And he would use his gay identity to say that he was afraid of Muslims. Então ele estava usando, partindo da sua identidade enquanto homossexual, para dizer que era que tinha medo de muçulmanos. He called Trump daddy and said that he wanted daddy Trump to protect his face. Ele chamava o Trump de papai e que, esquisito. E falou que o papai Trump ia proteger ele dos muçulmanos. Which is like a really like smart idea, right? To take everything in identity politics that was like liberal rather than radical or anarchist and use it to try to legitimize the state. Então isso foi uma manobra muito esperta deles para usar alguma coisa, algo da identidade, das políticas identitárias que se aproxima do liberalismo mais do que do anarquismo e das políticas radicais para dividir as pessoas, né, favorecer o governo. So at the same time that Trump became president, Milo was doing a tour around universities. Então, no mesmo momento que o Trump se tornava presidente, o Milo estava fazendo uma tour de falas em universidades. Teaching people how to take actions against immigrants or how to harass women. Estava ensinando as pessoas como tomar ações contra imigrantes e como importunar mulheres. The idea was that if he could do this, he would create a new generation of like young fascists. A ideia dele era que fazendo isso ele poderia criar uma nova geração de jovens fascistas. And that if anybody tried to stop him from doing this, they could say, oh, the left is against free speech. E se alguém tentasse barrar ele, ele diria que a esquerda é contra a liberdade, né, expressão. So the last event, the peak, you know, the climax of Milo's tour. Então, o ponto alto dessa turnê do Milo was to happen in Berkeley, California, which is a center of left and anarchist. Tava para rolar ali em Berkeley, na Califórnia, que é um centro, um polo de concentração de muito da esquerda e de anarquistas. That day, thousands of people came to protest against Milo's speech. Aquele dia, milhares de pessoas se reuniram para protestar contra a fala do Milo. And hundreds of police came and held those people back. E centenas de policiais vieram e seguraram, né, barraram essas pessoas. And it looked like Milo would be able to speak. Parecia que o Milo ia conseguir falar. But then a black block of 100 people arrived. Então um black block de 100 pessoas chegou. And this is important because this was immediately after the arrest that I talked about before. Isso é muito importante porque isso foi logo depois da prisão que falou antes, né? Yeah. A prisão no dia da posse, né, do Trump. Because people didn't know if they were also going to be arrested and go to prison for a long. Porque essas pessoas também não sabiam se elas iam acabar sendo presas e realmente parar na prisão por muito tempo. The other thing that's interesting is that when the black bloc arrived, all of the other people there, including the liberals and leftists, like cheered. E o legal é que quando o black bloc chegou, mesmo progressistas e a esquerda ali normal vibrou, né, e aplaudiu. If you've ever been in a black bloc, I'd be surprised if you had been cheered. No? Yes. Se vocês já estiveram em algum black bloc, ele ficaria surpreso se disser que já foram ovacionados. Belo Horizonte, 2013. Yeah. Well done. Yeah. It's harder in the US, though. But it was a, it showed that there had been a moment in which militant organizing was legitimized. Então é difícil encontrar algum momento em que ações militantes, ações de confronto, né, são legitimadas. The Black Bloc marched to the front, forced the police back, tore down the barricades, smashed out the windows of the building, built a giant fire, and no one was arrested. The police ran away. Então o Black Bloc chegou, aí rompeu com a linha policial, quebrou o bagulho, a polícia correu, botou fogo no prédio, fizeram what? What giant what? Built a giant fire. Fizeram uma fogueira gigante, né? E what else? The police were like with the megaphone saying, please, Milo won't speak, we surrender, just go home. Então a polícia chegou, falou no megafone lá, beleza, o Milo não vai falar, gente, desiste disso aí, vamos pra casa. Okay, it was a pretty good night. Foi uma noite legal. The thing that's interesting after this, though, o interessante depois disso, is that, you know, Milo had a two-sided program. He had a two-sided plan. Milo tinha um programa que tinha dois lados. And he had succeeded in a way in getting people to act like they were against free speech. Ele obteve sucesso, de certa forma, ao fazer as pessoas parecerem que elas eram contra a liberdade de expressão. So they used this to mobilize more right-wing people. Eles usaram isso para mobilizar mais pessoas de direita. And they kept bringing more and more fascists to Berkeley, California, in one action after another. Eles acabaram conseguindo trazer mais fascistas para Berkeley, na Califórnia, em um evento após o outro. So every few weeks there was a giant, like, physical fight between fascists and anarchists and other people. Aí a cada quase que duas semanas estava tendo sempre um confronto físico, né, de entre fascistas e anticapitalistas radicais. And really the fascists, they didn't need to win a victory. They were just trying to get a video that they could show that would be the same as the video of Richard Spencer being played. Então, na verdade, parecia que os fascistas não estavam querendo ganhar nada de verdade, estavam querendo conseguir um vídeo só que do lado deles, da versão deles, como se, igual quando o Richard Spencer foi filmado como um soco, eles queriam fazer isso também na rua. They were trying to they were basically trying to shoot an advertisement for young people to become violent fascists. Eles queriam arrumar alguma forma de propaganda para convidar jovens a se tornarem fascistas. And over the next months, we saw this conflict take a... There's a phenomenon I'm going to call the pendulum effect. Então, a partir desse... No mês seguinte, né, ao longo do mês seguinte, ele viu um fenômeno que eles começaram a chamar depois de evento pêndulo. Pendulum, yeah. Feito pêndulo. Yeah, where pendulum. Right. Where every time one side won a victory, the other side would use that victory to mobilize more people who hadn't been taking action before. Toda vez que um lado ganha uma vitória, o outro lado usa essa vitória para mobilizar, né, sensibilizar as outras pessoas para lutarem, né, ao lado delas. So one of our ways of analyzing this is through social taboos. Então uma das formas de analisar isso é através dos tabus sociais. So there's a social taboo around against being a fascist, right? Então existe um tabu social contra ser fascista. But there's also a social taboo protecting freedom of speech. Mas também existe um tabu social protegendo a liberdade de expressão. And a social taboo against violence. Um tabu social contra violência. And the fascist idea was that if they could get us to violate taboos that were more socially important than the taboos they were violating, that they could use this to recruit more people. E a esperança que os fascistas tinham era que se eles flagrassem, né, anarquistas violando algum desses tabus, eles conseguiriam mobilizar outras pessoas para se juntar. This is an important question for us to think about, because maybe we don't believe in these taboos, but it was still a strategic question how we relate to the rest of the population. Isso é uma questão muito importante para a gente, porque mesmo se a gente não acreditar, não compartilhar desses tabus, é uma questão estratégica para a gente pensar como se relacionar com eles. What we were seeing at this time was the growth of a fascist movement, like a autonomous fascist movement. O que a gente estava vendo naquele momento era o crescimento desse movimento fascista e um crescimento de um movimento fascista autônomo. The function of a street fascist movement is to to narrow the possibilities of change. O objetivo do funcionamento desses movimentos fascistas de rua é estreitar cada vez mais a possibilidade de mudança. Because if we are always having a fight against fascists who are outside the state, it makes it hard for us to focus on fighting against the state and against the actual forms of capitalism that oppress us. Então, se a gente se mantém ocupado o tempo inteiro lutando contra fascistas nas ruas, a gente vai ter menos tempo para estar lutando contra fascistas dentro do Estado e contra o Estado, o capitalismo e toda forma de opressão. Assim. And if the fascists can keep us in a reactive position, se os fascistas conseguem nos manter numa posição sempre reativa, then it's hard for us to propose the changes that we want to. Então fica mais difícil para a gente propor as mudanças que a gente quer. And then it seems that the right-wing people are the only ones who are actually proposing a change. E aí parece que as pessoas de direita são as únicas pessoas propondo alguma mudança social de fato. This is the like risk for us. If we are forced to only be trying to stop them, then they can say they are the ones who actually have an idea for what to do about capitalism. Então isso é um desafio para a gente porque if we abandon like our positive projects, se a gente abandonar nossos projetos positivos, then they're the only ones who are making a proposal. Vão parecer que eles são os únicos que estão fazendo alguma proposta de mudança social. And in the confrontations with fascists, nos confrontos com fascistas, the police will protect the fascists if there's only a few fascists. A polícia vai proteger os fascistas se houver só um grupo deles. But when there are a lot of fascists, the police are nowhere. Mas se tiver muitos, né, fascistas, eles tiverem vantagem, a polícia nem vai estar lá. And so this escalating conflict went on for many months. Essa escalada de conflitos se estendeu por muitos meses. In many different parts of the country. Diferentes partes do país. And reached a climax in the town of Charlottesville. Chegou no seu clímax na cidade de Charlottesville. Not very far from where I live. Não é muito longe da cidade dele. The far right, well, the fascists and Nazis organized an event there that would bring together all of the different right wing groups. Então, os fascistas e os neonazistas, né, fizeram um evento para trazer e reunir todos os tipos de movimentos de direita. And the idea was to legitimize far right organizing as a new political force in the United States. E a ideia era mobilizar, era legitimar, né, a extrema direita e todas essas formas de organização política, né, nos Estados Unidos. Né. And in fact, the liberals, the leftists who were against Trump were not thinking about what the fascists were doing. E na verdade, os liberais, a esquerda, os progressistas não estavam pensando que de fato, né, fascistas estavam fazendo. So it was only a few hundred anarchists and anti-racists that went to Charlottesville. Então só algumas poucas centenas de anarquistas e antirracistas que apareceram em Charlottesville. To fight alongside the black people and poor people from Charlottesville. Para lutar lado a lado com a comunidade negra e pobre de Charlottesville. Against 1,000 Nazis. Contra alguns milhares de nazistas. In this like small town. Essa cidade pequena. And it was worse than this actually. Na verdade, foi o cenário ainda pior. Because in the discussions the night before, nos debates, nas discussões na noite anterior, anarchists were afraid that if they fought in with their faces covered, anarquistas estavam ali com receio de que se eles lutassem com o rosto coberto, that this would make them look like something threatening or something strange, and it would help the fascists to do more recruiting. Isso ia parecer que eles estão fazendo uma luta que é meio ameaçadora e estranha, né? Estranha essa cidade ou contexto ali, e ia permitir aos fascistas usar essa imagem para recrutar ainda mais pessoas. So on the day of the fight, it was a bunch of anti-fascists and anarchists with their faces bare. Então, the day before, the day when the confrontation. No dia que rolou o confronto físico mesmo, tinha muitos anarquistas e antifascistas com os rostos à mostra. And in front of all the cameras, so that fascists can find out who everyone is and find their home and threaten them. Em frente às câmeras, né? Então os fascistas conseguiram reconhecer eles, encontrar a identidade das pessoas e encontrá-las em casa, no trabalho. This is another moment when people were really brave, I think. E esse foi um outro momento em que as pessoas realmente tiveram muita coragem. Even though there were more fascists and the fascists had more weapons. Porque mesmo quando haviam mais fascistas e eles estavam mais armados, they were still able to create such a chaos in the streets of Charlottesville. eles ainda foram capazes de criar tanto caos na nas ruas de Charlottesville. That finally the manifestation of the fascists was impossible. No final, a manifestação dos fascistas foi impossibilitada. In revenge for this, como resposta, como vingança a isso, one of the fascists got in a car and drove the car into a crowd of anarchists and anti-fascists. Um dos fascistas entrou no carro e jogou o carro para cima da marcha, atropelando tanto de porrada de anarquistas e de fascistas. Seriously injuring 2 dozen people and killing others. Machucando seriamente pelo menos umas 20 pessoas e matando uma mulher. Which is a tragedy. Que é uma tragédia. But in fact, many people had already been killed by fascists around the United States when this happened. E também, além disso, muitas outras pessoas tinham sido mortas por fascistas, né, em outros lugares, até aquele ponto, nos Estados Unidos. Mostly, like, poor people, queer people, people. A maior parte, pessoas pobres, pessoas LGBTQ, pessoas não brancas. But the fact that it was a middle-class white woman who was killed finally got the attention of leftists and liberals. E o fato, na verdade, o fato de que uma mulher branca, de classe média, foi morta naquele dia, pelo menos aquilo ajudou a opinião pública e a classe média progressista a olhar para aquela situação. So the next fascist demonstrations after this. Então a próxima manifestação seguinte é anti-fascist. Well, they were against fascist demonstrations. The next fascist demonstrations after this. Let's say the next fascist demonstrations. Okay, então as manifestações fascistas seguintes, né, depois disso. Suddenly, everybody was an anti-fascist. De repente, todo mundo parecia ser antifascista. Yeah. And thousands of people came out and prevented fascists from getting organized. Então, milhares de pessoas acabaram saindo também às ruas para impedir os fascistas de se juntarem, de se organizarem. This created new problems. Isso criou novos problemas. Where, like, politicians and left people who were in local government were saying, the anti-fascists are a gang. We have to get them under control. Isso criou um problema de que os políticos e a mídia local de cada lugar começou a tratar os antifascistas como uma gangue que estava ali sem controle, como ameaça. And it also created the problem that anarchists spent so much attention focusing on fascists. Isso também criou um grande problema que anarquistas também estavam gastando tanto tempo focado nos fascistas. That we just looked like violent Democrats, basically. Parecia que era um grupo de democratas violentos só. Which makes it hard to tell. It makes it harder to express what the political difference is between us and Democrats, between us and state communists, authoritarian communists. E isso dificultou bastante o processo de mostrar para as pessoas a diferença dos anarquistas, dos progressistas no governo, ou dos comunistas da esquerda autoritária. But these victories did give us a little bit of space to breathe. Mas essas vitórias, na verdade, deram um movimento, eles um outro espaço para respiro. I think basically we had gotten distracted from fighting the state, but we did succeed in stopping the growth of fascism. De fato, o movimento acabou se afastando, distraído da luta contra o Estado, mas realmente foi muito efetivo na luta contra os fascistas. Barrar o aumento dos fascistas. Now I want to go back to the court case for all the people arrested on the first day that Trump was president. Eu queria voltar um pouco pro caso do processo judicial das pessoas que foram presas na posse do Trump. They were trying to create a new legal example. Estavam tentando criar um precedente legal. Yeah. But they would say everyone in a black bloc is a criminal who should spend years in prison. Que dissesse para as pessoas que todo mundo que se expõe a um black bloc é um criminoso que deve ir para prisão. So if you are at a demonstration wearing black, se você está num protesto vestido de preto, even if it's just because you're a goth who listens to The Cure, mesmo se você for gótico e ouve The Cure, yeah, then you can go to prison. Você pode ir para prisão. Which is well, music aside, so. Que tirando a música é um problema. It's the worst place for The Cure fans. Yeah. So, we want to encourage The Cure fans to be political. Yeah. The court case, the strategy for the court case. Então, a estratégia para a defesa legal nesse processo people put a lot of energy into solidarity for the defendants. As pessoas botaram muita energia no processo de solidariedade para os réus, né, os acusados. And I think this kind of organizing is at least as important as fighting the police in the streets. E esse tipo de organização, solidariedade, eu acho que é tão importante quanto a disposição para lutar nas ruas. Not just the like legal defense, but also taking care of people emotionally. Não só a defesa legal, mas também o fato de prover cuidado emocional para as pessoas. And organizing logistical support, like getting people from all around the United States to Washington D.C. over and over to the court. E inclusive de o apoio logístico, né, de ajudar as pessoas a vir de várias partes dos Estados Unidos para Washington para responder, para comparecer ao julgamento lá. The court strategy that people agreed on was that all of the defendants who didn't know each other at all before this. Então a estratégia para todo mundo, né, envolvido ali, para todos os acusados que não se conheciam antes disso, would agree not to cooperate with the state at all. Foi entrar num acordo de não cooperação com o Estado, de nenhuma hipótese. Understanding that some of the people who were defendants were there by accident, you know, who didn't like anarchists, you know, and other people were there because they had broken a lot of things and punched the police. Mesmo sendo, de fato, a questão de que muitas pessoas que estavam lá enquanto réus não eram nem anarquistas, estavam lá por acidente, porque foram pegas, capturadas, às vezes nem gostavam de anarquistas, e outras que realmente estavam lá quebrando a porra toda e trocando porrada com a polícia. And the state was trying to make distinctions between people, to say, you know, okay, we have video of you punching a cop, like, you should make an agreement with us and just do a few years in prison. Então, a polícia estava tentando fazer algumas distinções, separar as pessoas, né? Mostrava para algumas pessoas que eles lutando e batendo policiais, tentando fazer eles cooperarem, né? Tipo assim, se você dedurar alguém, fazer uma delação, você vai passar menos tempo na prisão. But through a lot of arguing, almost everyone was convinced in the end that they would be in the best situation if nobody would cooperate at all. Então, depois disso aí, todo mundo entendeu que estaria numa posição, né, melhor e de mais vantagem se eles não cooperassem com a polícia em nenhum caso. And the people who volunteered to try to get the first court cases? Então, as pessoas que se voluntariaram para... They volunteered to go to trial first. Because they choose, right? Yeah, because they're... Well, you can't choose, but you can, like, fight with the system in some way. You can say, I have a court, you know. Ficou confuso porque eu não entendi. Porque as pessoas, alguns dos réus puderam se prontificar a irem, a ser julgados primeiro. There's a strategy to make sure that the people who had the least evidence against them would go to court first. Então eles tentaram, né, estrategicamente acordar que as pessoas que tivessem menos provas contra eles, menos evidências, fossem para o julgamento primeiro. And say, I'm just a Cure fan, you know, this is like... Para que eles pudessem falar, não, sou um fã do The Cure, ando de preto, não tem nada a ver com isso. Yeah, political repression, like, depressed people. Isso é uma repressão política contra a depressão, emo. But in fact, everyone was declared innocent. De fato, todo mundo ao final foi declarado inocente. This is still a bad situation because the people that the state had the most evidence against were the only ones left. E isso criou uma situação meio tensa ali, porque as únicas pessoas que sobraram ali ainda eram as pessoas que tinham maior número de provas contra elas. But the publicity around the case was so bad. Mas a publicidade em torno do caso foi tão ruim. And people kept doing solidarity actions about this. As pessoas continuaram levando adiante ações de solidariedade. And of course, you know, the judges and the prosecutors are corrupt. If you look close enough, you find something. E também os promotores e os juízes são corruptos. Se procurar alguém, eventualmente acha alguma coisa contra eles. And finally, it became too much trouble, and they dropped the charges against everyone. Aí começou a ter muito... Foi gerando tanta encrenca que, no final, eles derrubaram todas as acusações contra os réus. Yeah, a major victory, although it took a year and a half. Foi uma grande vitória, mas que, na verdade, durou um ano e meio. I'm getting close to the end of my story now. Então, estamos chegando ao fim da história agora. I want to say the, you know, so I've described some victories that we achieved. Então, descrevi algumas vitórias que a gente conquistou, né? But there are also things that we failed to do, and these are the most important things to talk about. Mas também houve muitas coisas que a gente falhou em fazer, e isso é uma das coisas mais importantes para a gente falar também. Because we were so busy fighting against Trump and against fascists, against the police. A gente estava tão ocupado lutando com Trump, com os fascistas e a polícia, that we didn't do everything that we could have to show how our alternative is different from the alternatives proposed by the liberals and the left. Que a gente não teve tempo de mostrar para as pessoas que as nossas alternativas, nossas propostas são diferentes dos liberais e da esquerda. After we succeeded in dividing the ruling class, depois que a gente obteve um certo sucesso em dividir a classe dominante, the problem is that there were then left and liberal proposals for what to do with that. Aí começou a surgir muitas propostas liberais e esquerdistas para o que fazer para lidar com Trump. So, for example, the FBI was investigating Trump. Então, por exemplo, o FBI começou a investigar o Trump. And all of these nice Democrats who had been in the streets with us at the beginning started to stay home and like things on Facebook again. Então, com a investigação do FBI, até os mais os democratas que estavam ali no início também, ocupando as ruas, estavam começando a ficar em casa, apenas curtir coisas no Facebook. And they created this strange millenarian cult. A millenarian is like when you believe the end of the world is coming, and like a cult is like a culto, o fim do mundo. Ah, eles começaram a criar tipo um culto, como se fosse uma seita apocalíptica do fim do mundo. Yeah. Where this person from the FBI was going to be like the Christ that comes to rescue everyone from Trump. Robert Mueller. Yeah, exactly. E aí a galera começou a criar esse culto de esperança, né, tipo apocalíptica e tal. Tinha o Robert Mueller, que era o chefe do FBI, que estava investigando o Trump, era tipo o Moro. A galera só ficava curtindo coisas, esperando que ele acabasse com o Trump, mostrasse a corrupção dele e fosse derrubado. E from my perspective, this shows how stupid the like liberals are. Isso, de uma perspectiva anarquista, isso mostra quão estúpido é a esquerda, progressista, liberal. Okay, not only because the FBI person that they were all worshipping was the same one that carried out all the repression against the anarchists before this. Não só porque esse cara que estava sendo ali, esse cara do FBI que estava investigando o Trump, eles estavam ali ovacionando ele, né, fazendo um culto a ele, ele também tinha sido um cara que coordenou a repressão anarquista antes, na época anterior. But also, as everyone knows, the only way to have a coup, or a pseudo coup inside of the government, is if you have a lot of chaos in the streets. Coup? Not like a real coup, but like a temerary coup. Dentro do governo ali, se tiver muita agitação nas ruas. Yeah, so they would have had to be in the streets still for it to work. And in the end, when the FBI person, when Mueller presented his report, the streets were empty and so nothing happened. They're like, okay, yeah, Trump, whatever. Então, as pessoas não estavam ocupando as ruas nesse momento, não estavam tendo uma mobilização de rua. E quando o Mueller, né, o cara do FBI, terminou o reporte dele sobre o relatório dele sobre o Trump, não aconteceu nada, as pessoas falaram, o Trump, isso aí. Repression has actually not been very strong under Trump after the J20 arrests. E a repressão sobre o governo Trump não foi, de fato, muito grande depois do episódio do J20, né, que foi a resistência à posse dele. Because they've been so busy fighting each other, they haven't had time for us. Eles estavam tão ocupados, né, o governo estava tão ocupado lutando entre si, eles não tinham muito tempo para lidar com os movimentos sociais. I think the greatest threat is actually that some centrist or left government will come to power. E acho que a maior ameaça é que algum governo, né, centrista ou de esquerda acabe vindo ao poder. And then the FBI will have the legitimacy to attack us with a free. Então o FBI vai ter uma mão livre para poder atacar os movimentos sociais anarquistas com toda a liberdade. So the problem we see today in the United States, o problema que a gente vê hoje nos Estados Unidos hoje, is that people are not in the streets as much, that things have become more normalized now. As pessoas não estão mais nas ruas e as coisas estão se tornando mais normalizadas. Partly because we have been so busy fighting fascists. Provavelmente porque a gente esteve tão ocupado lutando com fascistas. That in place of the like radical street-based social movements that we need. Então, say again. Instead of being able to, okay, there are more anarchists now, yeah? There are more. Porque tem mais anarquistas agora? Yeah, there are. Okay. But also, there are a lot more people joining left parties. Mas também existem muito mais pessoas se juntando aos partidos de esquerda. And the left parties promise to do everything for them. E os partidos prometem fazer as coisas pelas pessoas. And on the left, we also see a new desire for authoritarianism. E na esquerda a gente até vê um novo desejo ressurgindo por autoritarismo. For like a left Trump. Por Trump de esquerda. Because as people like lose power over their lives, they want an authoritarian figure to get revenge on their behalf. Porque quando as pessoas perdem o controle da vida delas, elas sempre acabam querendo uma figura autoritária para se vingar, né, em nome delas. The challenge for us now is to show that change can only come from self-organization, not from elections. O desafio para nós agora é mostrar para as pessoas que a mudança só vem a partir da auto-organização e não pela representação, pelas eleições. And to continue to hold on to the gains that we've made through this period of fighting. E o desafio é a gente segurar, né, o terreno através com essas conquistas que a gente conseguiu em dia. Through this period of like struggle. Através desse período de lutas. In the new situation ahead, when we will be against some other kind of government. E numa nova situação que pode vir adiante quando tiver outro tipo de governo. So there in a short period of time is a lot of different struggles in a country of many millions of people. Então, nesse curto período de espaço de tempo existiam muitas lutas, né, nesse país que é gigante, com milhões, centenas de milhões de pessoas. I'm curious to hear what if you have questions about what's happening in the United States. Gostaria de ouvir se vocês têm alguma pergunta sobre o que falou, o que aconteceu nos Estados Unidos. And if you want to compare it to the situation in Brazil with Bolsonaro. E se vocês querem compartilhar isso com a situação que vem agora no Brasil com o Bolsonaro. Thanks for all the work you're doing. Valeu! Absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns de vocês, tudo bem. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma. Idolatrando fascista, apoiando a tortura e o povo manipulado quer te pôr no poder. Eu sou a guerra civil, não temos sua ditadura. E se alguém tem que morrer, então que morra você. Cês falam em nome de Deus, mas são diabo. E o seu conceito de família anda atrasado. Sou Marielle, mestre Mo, eu vim da lama lapidado. Pique diamante de Serra Leoa. Eu tô aqui, meu sangue ferve na verve do caos. E a minoria que eu sou não faz parte dos maus. Tenho ódio em ver o filho do pedreiro se formar, porque seu pai pagou 10 anos de facul particular. E você segue sendo nada, mas fala demais. Eu também luto pro passado, pros meus ancestrais. Tenho aversão, homofobia, fascismo e messias. Eu sou pequeno e na pedrada eu derrubo os Golias. Vocês mataram 30 mil e alguns deles são meus. Cês estão profetizando votos igual fariseus. Que não acaba com esse vai e vem censário. Os pensamentos tão mais sujos que seu próprio pau de arara. Querem provar do meu veneno, então segura. Arregaçando mente sem dar margem pra sutura. Cê pode ter dinheiro, mas se não tiver leitura, é só mais um cara rico cagando em nossa cultura. Cê jura que a viatura me enquadra porque eu sou suspeito. Tortura é o que fazem comigo dentro dos becos. Essa altura é o diabo no divã, 4 horas da manhã e a polícia injuriando mais um preto. Porra, cês são racista, cês são fascista. Ou cês tão comendo merda pra votar nessa hiena. Pau no cu do hip hop, foda-se a bop. Dá o Brasil pro hip hop que nós resolve o problema. Os mesmo bucha que votaram no boçal nunca passaram mal na mão do germe na favela. Falar que preto não procria, respeite as minhas origens. Minha mulher e o filho que eu tive com ela. Cê não entende de economia, não, não. Só racismo e xenofobia. Fechadão com ator pornô ritalítica. Ruetor que num passado bem recente curtia pederastia. Vai acabar com a regalia, mano. Que você tá falando? Sua marra é de ditador, tá mais pra mamador. Mamando em nossa teta há mais de 28 anos. A plateia composta de 100% gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgênero. Essa turma toda reunida dessa comissão de direitos humanos e minoria, me dá asco me referir a essa comissão. Agora você você de casa contrataria um motorista gay para levar seus filhos na escola? Tá na cara que não. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. No meu tempo era coisa rara pra encontrar um gay, alguém não tinha outro nome, não, uma bicha na rua, que era comum tu falar, né? Era um viadinho. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro. E eu olho pra você e falo o seguinte: vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Agora, gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta. PF7, primavera fascista, isso não é um teste. JBS, pagou o churrasco do PSL. PF7, primavera fascista, isso não é um teste. JBS, Jair Bolsonaro, safado, conhece? Vocês tão mal de professor de história, as aulas que você matou de história. As fake news do Face que tu embarcou, te contou caô e tu acreditou na história. Você acha que eu não sei os motivos pelo qual você quer votar nesse cara? Ele diz tudo o que você quer dizer, mas sua consciência diz, não fala. Agora teu malvado favorito tá representando bem teu preconceito. E pra você, amigo bolsominion, tem 17 balas endereçadas pro teu peito. Falou que a facada é culpa do PT, mais uma teoria da conspiração. Mas essa bancada da bala liberasse SPT, teu corpo agora estaria no caixão. Acha que ser gay é coisa que se ensina. Falou que Haddad criou até um kit. Minha irmã é gay e me ensinou a tratar as mina. E de pequeno eu já brinquei de Hello Kitty. Nem por isso virei viado, viado. Se fosse por convivência, parceiro, já tinha virado. Tua homofobia não te faz mais macho. A heterossexualidade é frágil. A sua ignorância contamina. Essa doença resulta em carnificina. Fascismo é um vírus que se dissemina. Informação é a cura e o rap é a vacina. Guarda o descendente. Vai ter ele lá. Que as alas já te arrumam. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Se eu chegar lá, que me prender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro de marcado para ver se é indígena ou para quilombola. Comecem já isso acostumando. Melhor já ir se acostumando, agora é guerra, porra. Esses racistas incubados dão gás pra minha luta. A pele preta e o passado, cê não enterra, corra. Tempos difíceis onde o amigo mostra sua conduta. E ele disse que você pensa e não diz, né? Agora é minha vez de falar o que penso. Tá preocupado com o futuro do país, né? Vomita raiva baseado no bom senso. Ódio gera ódio e mais ódio. Onde vai chegar? A resistência ainda vive aqui no gueto. Quer minha liberdade, vem aqui buscar. Tô vendo quanto você é limitado. Pro azar desse burguês, eu tô tipo besouro. Esquiva na ginga, corpo fechado. E esse protesto propagado em couro. O rap é arma, cará. Se depender de mim, o bozo não viverá. Não viverá. Muita revolta virá. Eu nem preciso olhar pra frente pra poder enxergar. Preciso olhar. Não diga que não avisei. Esse falso messias não é salvação. Não diga que não avisei. Quando o cenário for de revolução, eu fico puto porque pra mim cê parece cego. Essa colônia fede mais que decomposição. Luta de classe manipula essas peças lego. O 984 te apresenta o grande irmão. E a gente segue na desordem, retrocesso é fato. A história grita muito tempo, cê não quer ouvir. Cês seguem apoiando esse capitão do mato. Pela cultura é vida ou morte, me chame zumbi. Eu não empregaria com meu salário. Sem problema. Tem muita mulher que é competente. Jamais eu sou pra você que não merece. Não, vagabundo. Quatro homens aqui, eu tenho fraquejado de uma mulher. Não, você é uma idiota. Você é ignorante. Você é uma ignorante. Você tá querendo. Me vejo entre multidões no fundo do poço. Faço parte da maioria, mas só me resta o osso. Não põe nas nossas costas se você só dá desgosto. Anota no seu bloco, nós somos seu melhor gozo. Educação abandonada, quer que a saúde pública seja privatizada. Vende argumento falho, mulher mal remunerada. Homofóbico, racista, isso sim é fraquejada. Presente de grego, lobo na pele do cordeiro. Vão ver quem gritar primeiro, cê não bota a cara pra bater. Em todo sentido é dos que pede arrego. Tempos de guerra, eles Mussolini, nós Marighella. Resistência, nós somos Teresa de Benguela. Fabricam armas, produzem guerra. fala que preto não se prolifera, desordem impera. Tamanha ignorância, se olha no espelho, não enxerga semelhança. Alimenta a maldade, estatística aponta. Promete falsa segurança. Quero ver se eu tô de pé, se resolvo fazer cobrança. Promete falsa segurança. Quero ver se eu tô de pé, se resolvo fazer a cobrança. A maioria é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou. Eles é que tem que nos respeitar, é o contrário. Meus mano morrendo e vocês não vão fazer nada até quando, hein? Vou ignorar nós até quando, hein? Ver o sangue de quem tá jorrando, é. Não surpreende nem um pouco, nenhum de vocês tá ligando. É o baile e as bruxas tão soltas. Pro rap vocês são uma vergonha, vocês amam racista pra ficar na sombra. Pro rap vocês são uma vergonha, vocês cagam na porra da história. E cê percebe que o inferno impera quando a dívida histórica fica maior que a dívida interna. Me assusta de ver, não é só se foder enquanto vocês... Judeus beijando o pé de Hitler. Minha solução é a causa feita, tudo errado. Acorda no pescoço. E cê acha engraçado do fundo do poço. Vocês vão me ouvir alto, faltam só 2 meses pra 64. Não vai andar comigo, se apertou, confirma. A renda mensal e a pele pra vocês é o que confina. Vota em fascista e é fã de rima. As armas que nos protegem são pagas com dinheiro da sua branca fina. Sua branca fina sarrando na Glock. Cê fala demais, então vou cuspir na sua cara. Que no fim de semana seus filhos estão na senzala. E um aviso, na ditadura não existe FP do Trimbala. Primeira vez que eu vejo o alvo e de encontra a flecha. Fecha a porta e ora pra no show não ser seu filho. Se Jesus voltasse, vocês matavam ele de novo. Chamava de comunista por pensar demais no povo. Pôs o seu nome é uma piada, pareada, trauma. Mas não reflete seu medo na vida dos outros. Se a nossa vida depende dele mandar ou não. Entre a escravidão e a morte, eu escolho ser morto.